junta, ó campeões, vão revigar os nossos corações. Na tua glória, toda certeza, que tu és grande, ó portuguesa. Vamos à luta, ó campeões, há de brilhar a cruz dos teus brasões. Na tua bandeira, verde encarnada, que é a luz da tua jornada. Vitória é a certeza da tua força e tradição. Encanto a portuguesa, pra nós é sempre time campeão. Vitória é a certeza da tua força e tradição. Encanto a portuguesa, pra nós é sempre time campeão. Vamos à luta, ó campeões, não te vibrar.